Sou cavaleiro que abre a porta pra ela. Sou pra casar, pique cena de novela. Eu sou do tipo que no primeiro encontro chega com flores pra você. Baby, eu sou teu, você é minha. Se os opostos se atraem, os opostos combinam. Pra essa mina não tiro o chapéu, tira a cartola. Enquanto o rei sorri, os bobos da corte que chora. Aqui o espetáculo é ela, e eu sou a plateia. Que aplaude de pé a princesa que já foi plebeia. Abre-se as cortinas pro mágico do picadeiro. Da cartola sai um buquê de rosas e não um coelho. Sou do tipo que puxa a cadeira pra você sentar. Que abre a porta do carro pra princesa entrar. Eu lavo, passo, cozinho, levo café na cama. Sou teu princeso, cavaleiro, valete da dama. Sou do tipo que puxa a cadeira pra você sentar. Que abre a porta do carro pra princesa entrar. Eu sou romântico, dedicado e meu lema é te respeitar. Confessa aí, sou, não sou pra casar. Então clip flash, registra aí paparazzi. Nós faz pose, meu crush que é cruze. E play time, a máquina do tempo traz belas recordações. E o cavaleirismo não existe só em conto e canções. Um cara que dedica a sua companheira. Um cara que quando beija sua mão se ajoelha. Um cara que pediu a escolhida pra Deus. É um cavaleiro da dama, e esse cara sou eu. Sou do tipo que puxa a cadeira pra você sentar. Que abre a porta do carro pra princesa entrar. Eu lavo, passo, cozinho, levo café na cama. Sou teu princeso, cavaleiro, valete da dama. Sou do tipo que puxa a cadeira pra você sentar. Que abre a porta do carro pra princesa entrar. Eu sou romântico, dedicado e meu lema é te respeitar. Confessa aí, eu sou ou não sou pra casar? Ele no beat, Renê na produção, CTS, sei.